Esse é o marido que sempre tem razão, não é? Ou aqui em Maceió é diferente? Hã? Pessoal, olha, Zé Raul Teixeira diz que os maridos são a coisa mais boba que existe na face da terra. Que a mulher inteligente, ela sabe, né? Conduzir o marido. E Divaldo diz que mulher baixinha, então é um perigo. Mulher baixinha domina o marido. Homem baixinho como eu, ao contrário, atrapalha a mulher. Então, a mulher inteligente vai saber dizer sim, não, não, impor limites. Vai seguir a coragem do Cristo que enfrentava o opróbrio dos fariseus, as críticas. Não queria ser igual a ninguém, não. Jung diz que nós nascemos originais, únicos, e morremos cópias, querendo nos amoldar ao que a sociedade espera de nós, ao que a nossa família quer que a gente seja. Nós soterramos os talentos que o Pai nos confiou quando deveríamos colocá-los para produzir. Brilhe a vossa luz, dizia Jesus. Porque às vezes a gente tem aquela falsa humildade, né? Se finge de humilde, porque vê o exemplo do Chico, que veio com a missão específica de nos salvar do orgulho, do conhecimento excessivo, sem o amor. E a gente fica numa falsa humildade. Falsa humildade. Então, o verdadeiro humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. E o nosso modelo é Jesus, não é Chico. E Jesus dizia: um jovem lhe chamou, dizendo: bom mestre. E ele interpela: por que me chamas de bom? Bom só Deus. Mostrando que aqui na terra estamos todos imperfeitos. Mas, mestre, dizei o bem, porque eu sou. Jesus era afirmativo. Dizia que ele era o filho do homem, o Messias. Ele assumia sua condição aqui na terra. Não era essa humildade hipócrita que a gente tenta mostrar para as pessoas. Então, Jesus sempre foi assertivo e corajoso. Então, o medo também pode ser uma causa da depressão. É muito comum na depressão pré-parto, na depressão pós-parto, porque a mulher tem medo do futuro daquela criança, se vai poder lhe dar uma boa educação, se vai ter dinheiro para cuidar dela. É muito comum também por causa das oscilações dos hormônios. E por isso nós vamos ver naqueles dias, todos os meses, que as mulheres deixam os homens indignados. Uma tal de TPM. E uma amiga minha me confidenciou: Neno, você sabe o que é que significa TPM? Eu disse: não é tensão pré-menstrual, não. Ela disse: não. TPM significa tenha pena de mim. Tal sofrimento que elas ficam naqueles dias. Porque os hormônios alteram muito o nosso estado de humor. Então, ter essa consciência de que nem tudo é espírito. Que existem causas orgânicas, biológicas, sociais, espirituais, afetivas, para a depressão, para a melancolia. Outro motivo que a gente vai poder falar: a ansiedade, a angústia. A gente está sempre tão ansioso. E o meu psicólogo disse: Neno, use uma filosofia zen budista chamada atenção plena ou vivência plena. Como assim? Quando você for fazer uma coisa, esteja presente naquele instante. Porque a gente faz as coisas com a cabeça longe. Então, quando você for fazer uma refeição, saboreie cada garfada, mastigue suavemente. A gente deve mastigar mais vezes, sobretudo os amidos, né? Porque a pitialina é que digere o amido, quebra o amido na boca. Mas a gente assiste o telejornal comendo apressadamente e adoece, né? Então, saboreie cada garfada. Nenhum remédio, nenhum alimento é igual ao outro. O astral do cozinheiro estava diferente, você estava diferente, os ingredientes variaram ligeiramente. Esteja presente. Quando for tomar um banho, tome um banho. Que a gente fica tomando banho preocupado com as contas, com as crianças, com o horário de chegar na casa espírita, com as contas que tem para pagar, aquela correria toda. Então, tome o banho, sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante, a irmã Água,